pós DCC? Vou em coral da presente. Obrigado, seu coral. O gol no 333 autorizado, pushback e acionamento 05 ao portão, chame táxi. Livre pushback e acionamento, chama aí para o táxi, gol no 333. Tá 393, ir aguardante daquilo. Aguardante daquilo, tá 3193. É o Oscar, pode cópia? Salvador, sobrevoo totalmente em Vera Cruz autorizado, decolarada 197, voará à direita, subirá para 1.500 pés e aguardará a liberação do controle. Instrução de controle, via litoral no 1.500 pés, 0136 código, controle 199 decimal 8. Nível de colagem da aula 0, 1200 metros na menos, do 394. Ponto de espera para ingresso no 7, caçador 06. O caçador 06 autorizado em ingresso, decolar, vento 190 graus, 129. O Romeu Teófica para acionamento táxi decolagem, chama agora a torre 198 decimal 3, o ajuste 1904. 1834 Romeu Teófica, espera para 5489, autorizado a alinhar e manter pistão no zero, cabeceira deslocada 1.200 metros. Alinhar e manter 100.200 metros para a fora de solo, caçador 06. 06 decolou os 27, chame controle 119 decimal 8. 7198 para o caçador 06, grato. Falou. Identificação, chegada Mare, descida ao 040, o azul 4064, solicita a partir de Itape interceptar sinal do RNAS. A gente aguarde. Obrigado. Eu não escuta? 06500 pés, via litoral. 06. 3 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alterna com fins, pronto para o táxi. 119.35. 1935, 394. Com fins, senhor. 1394, decolou. Alfa, antes da Delta, chamar a torre 1-9, decimal 3, ajuste na 0, no 4. Delete Alfa, antes da Delta, torre 23, na 0, no 4, 6743. 3193, pode seguir aqui via Aquilo e Pátio, senhor? 3193, autorizado a ingressar via Aquilo, Pátio 3, e aguarde instruções para prosseguir Pátio 1. Ok, ingresso naquilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1, tá 3193. Ponto 3373, chame Recife, frequência 1288. 288, boa tarde. Senhor, boa tarde, está 3154, 180, limitado ao 160. 3154, desce para 050, chegada a Mari. 050 na Mari, tendo em vista o ILS restrito glide, opta marca pelo GPS da 10. Aguarde após ETAP. Fernando. 89 decolou aos 29, chame controle 19.35, correção 19.8. 198, bom dia, 49. 319, autorizado alinhar e manter cabeceira deslocada 1.200 metros da 10. A linha mantém na deslocada no zero, tá? 3192. A restrição da saída agora. 140, o perfil da agora, 5489. Portão 7, tá 3193. Autorizado táxi, reporte ingresso, pista no 7. Torre Salvador, boa tarde, 6741 da Web, aproximando antes da Delta. Web 6741, boa tarde, mantenha-se ponte espera da Delta. Ok, mantendo ponte espera da Delta, 6741. Então, 3192, autorizado a decolar, pista 10, vento 190 graus, 129. Autorizado a decolagem, pista no 0, tá 3192. Controle, Vitorinha Juliette, solicita 1.000 pés para a Valença. Confirme. Capatão, Vitorinha Juliette, já passou o saída da barra, solicita descer para 1.000 pés na praia de Valença. Autorizado. Gol 394, chame Recife em 1288. 8894. S6741, autorizado a ganhar e manter cabeceira deslocada 1.200 metros, na 1.0. Autorizado a ganhar e manter pista 1.0 Web, 6741. Então, 3192, decolou aos 32, chame controle 119.8. Controle 119.8, na 3192. Torre Salvador, gol no 333, para ingresso na Taxi Delta. Gol no 333, autorizado ingresso, mantenha-se ponto de espera. Autorizado ingresso, manterá ponto de espera, gol no 333. Romeu Hotel Oscar, autorizado alinhar, reporte, alinhado e pronto para decolar da 1.7. Ok. 3192, contato, sobe ao 330. 330, 3192. Torre Salvador, boa tarde, eu vou no 648, informação aí. 648, vou na proa de TAP, desça até o 060. TAP 060, vou no 648. 6741, autorizado a colar, pista no 0, vento 190 graus, 129. Meio decolagem, 41. Portão Salvador, 976721, boa tarde. Voando 394, excelente. Voando 394, autorizado, nível 380, agora no Salvador, boa tarde, mais uma vez, Web 76721. 76721, tá pronto cobre para Fortaleza, 310. Pois senhor, apenas devo lhe informar que nós não somos homologados a RNAV, pois senhor. Confirme. Aeronave não homologada é RNAV. Sim. Gente, aguarde mesmo para a cópia, vai vir aqui, vai ser dois jornais. Gente. Mestre 741, decolou aos 34, chame controle 119.8. 098, obrigado, um bom domingo. Totalmente. Frequência do controle 199.8. Afirmativo, senhor. Objeto 6721, autorizado Fortaleza no nível 310. Decola da cabeceira 110, a saída é Momo, transição frote com a primeira curva à esquerda. Prossegue pela Pesulu 19. O código transponder 5560 e o controle Salvador 1198, Webjet 6721, gate 1. Também a mesa 21, irei em contato com o centro para recomendar um novo nível. O 310 foi solicitado pelo senhor? Afirmativo. Mas se possível, a gente também pode ir no 33. Sim? Se possível, a gente pode também ir no 33. 330. Essa é 21, o Centro Recife autorizou o nível 270. 333, cabeceira deslocada 1.200 metros, o senhor tem que ingressar na faixa branca, lado direito da Credal, do centro. Sim, então eu vou entrar com a condição para o Centro Recife para ver se há autorização do nível. A princípio, acredito que não, devido ao fato de não ser homologado no RVCM. Não, só, olha só, eu não falei pro senhor que não é RVSM, eu falei pro senhor que nós não somos homologados. RNAV, Romeu, November, Alfa, Victor. O, no RVSM é por sua conta. Então, sim, então, ok. Então eu vou recorrer lá com o centro aqui, o nível, que estava tendo uma certa confusão. Mas aguarde um minuto e eu pago o nível pro senhor. Sim, senhor, tá, o senhor confundiu. Eu falei RNAV, o senhor confundiu, entendeu outra coisa. 5489, ideal para conquista 255. Dá 33. Utilizado direto. Direto conquista presente 489 da tribo. 1333 iniciará então da cabeceira deslocada 1200 metros. Gente, após alinhar após a faixa branca de 1200 metros, autorizado decolar vento 190 graus, 12 nós. Nível de decolagem, gol 1333. Doutor Oscar, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto para decolar. 197. Alinhado pronto, doutor Oscar. Vitor Índia Juliette, frequência livre, até a volta. 621, nível 310 está autorizado. 310, subida Momo, transição frote com curva pela esquerda. Decolada 190. Afirmativo, decolando a 190, na saída Momo, transição frote, Webjet 6721, autorizado no nível 310, nível 310, conforme autorizado anteriormente. Sim, está correto, autorizado para o feedback, saneamento e táxi. Gente, vai informar quando pronto para o feedback e saneamento. Então, chame pronto para o pushback acionamento Web 6721. Chamará, obrigado. Beleza, obrigado. Papá Romeu, Mike, Papa Lima, prossiga. Até o farol da barra e retorna, senhor. Sione código 0121, prossegue via corredor forte, informe buraquinho para cruzamento. Se você chamar buraquinho para cruzamento, mais Papa Lima. Controle Salvador, Gono 333, decolado Gorigonza, cruza 3 mil pés. Contato Radão 333, subou 360. 360, autorizado sem restrições, Gono 333. Web 6741, chame Recife em 1288. 1288, obrigado, 6741. Gono 394, Recife. Baixo e travado, ciente do deslocamento 1200 metros. 5064, vento 190 graus, 139, autorizado pouso, cabeceira, não é só pista, 10. Ciente, livre pouso 10, cabeceira deslocada, azul 4064. Problema aqui no nível 240. Autorizado por aqui. Decimal 3, Fafá Papá, Lima, Romeu, Romeu. Salve Salvador, boa tarde, Bravo SP Foxtrot. Por 3, 1, 5, 4. Autorizado. Camarada na final. Uno 648, desça para 2 mil pés e informe na final, correção, no localizador. Observando para o 648, desce 2 mil, reparta abaixo. Vou no 648. Estimativa, ajuste 1014. É, Salve Salvador, boa tarde, é o Bravo SV Foxtrot. Quem que chamou? Bravo SV Foxtrot. No bate da bata, na escuta para autorização. Aguarde o Bravo SV Foxtrot. Aguardando. Romeu Hotel Oscar, autorizado da Colar, pista 17, vento 190 graus, 119 nós. Quatro zero meia quatro, solo 41, livre à direita, semi solo 1209. Quatro zero meia quatro, solo 41, chame solo 1209. A hora do plano, da notificação? 1727. Ah, na escuta, poderia repetir, por favor? Os 4064, solo, as 41, chame solo, 121, decimal 9. 1219, as do 4064. Chame agora Recife 1288. Uma Recife 1288, 5489 da trip. Para saber sobre sua notificação, aguarde. É afirmativo, foi passado junto com o do Alfa do Interviviente, pessoalmente, por aí. Entendi. Oi, Chico, senhor, está assinado 0121. 3549, boa tarde, a sua identificação, contato radar. 3154823. Cabe travado, uma milha do Sierra Vitor 372, OTAN 3154. 183 agora. 183. Pátio 3, poderia confirmar a sequência para o tráfego? Para Vera Cruz, 1500 pés. Pista 10, vento 180 graus, 12 nós, cabeceira deslocada, 1.300 metros. Ok, cabeceira deslocada, tá 3154, avistamos a marca lá na Delta. Positivo. Vento 180 graus, 12 nós. Mais Papa Lima agora recebendo o seu código. Positivo, Papa Lima. 3173 Brasília agora. 1265 alterna 124 decimal 25. Boa tarde. 058 até quantas milhas? Rádio 058 afastado em 30 milhas, 30 milhas, Golfo Mel Branco. Beleza, Romo Porto, cruzo 370, subida 380, equipamento 37780. 648, reduza para aproximação, torre 183. 283 daqui a pouco. 22 milhas, Romo Porto, 390, 37780. Golfo Mel Bravo. E confirmando, era o levantamento? Confirme, Golfo Mel Bravo. O senhor irá executar era o levantamento, afastado 30 milhas na radial 058? Negativo, é um voo atrasado para Serra Novembro e Manquete. Gente, qual o nível solicitado? O 055, 5.500. Isso aí um pouco cortada. Poderia confirmar só o nível, por gentileza? Posso, 5.500 pés. De voo visual, mantendo a linha do litoral e a 1.500 pés para sobrevoar a área restrita, que o limite é 1.000 pés. Afirmativo, vai na torre de 1.500 pés, o Vampiro Torrasco, é grato. Quem manda? Essa é a 2-1 autorizado, chame táxi. É, 11-2-1, já foi feita a notificação, estamos esperando a sua notificação chegar aqui conosco, ok? Ok. Lima Romeu, confirme da cola da 17. O senhor irá ingressar, fazer backtrack para alinhar na cabeceira 17. Mantenha-se daquilo. Alfa antes daquilo, 3154. 119. Livre pouso 110, gol no 648. Ô, meu bravo, fotocópia. Afirmativo. Cruzado Salvador para Sierra Novembro Mike Echo, nível 055, afastada radial 058 até 30 milhas. Vai decolar da 1-0, curva pela esquerda, ingressar no corredor forte, com o transponder 01-54. Frequência do controle 1-9.8. Ok, autorizado para Sierra Novembro Mike Echo no 055. Afastando pela 058, 30 milhas, decolando da 10, curvando à esquerda, corredor forte, 0154, chamando 119.8. Já está acionado com 04 a bordo. POB, 09? 04. 04, POB, chame para o protáxi. Já está pronto. Então eu prossigo o táxi via Alfa Kilo, ingressará na Delta, e antes de ingressar na Delta chamará a torre 1-3, a gente é no 04, Golf Romeo Bravo. Kilo, Delta, antes da Delta, para ingresso, chamará a torre. Alfa Kilo, antes da Delta, a torre. A torre, qual que é a frequência? 19, qual é a frequência para o Delta, até Golf da torre? 1-3. 18-3. Solo Salvador, TAM 3193. TAM 3154, mantém antes daquilo. Mantém antes daquilo, TAM 3154, dará passagem à aeronave de pequeno porte via aquilo, ok? Afirmativo, antes daquilo, 3154. Golfo Romeo Bravo, pode prosseguir via aquilo, e, conforme foi instruído, antes da Delta chamará a torre 118.3. Ok, tá ciente. É Alfa Aquilo, antes da Delta 183. Alô, Salvador, TAM 3193. TAM 3193. Galeão para 360 para Galeão. Será coordenado. Aguarde cópia, prepare e dial blast. Dial blast, preparado já na sua escuta para cópia, 3193. Tarde, 648, livrando. Mike Papa Lima, Salvador. Oi. Consiga, senhora. Chame a torre 183 para coordenar o cruzamento das pistas. 183, o Mike Papa Lima. O meu hotel Oscar, se desejar dar presente, pode descer para mil pés. Boa, agora é mentira, como aqui eu vou dar presente, vai ser descido para mil pés o meu hotel Oscar. Alô, Delta, o Golf Romeo Bravo pode continuar? Firme. O Golf Romeo Bravo pode continuar? Prossiga, prossiga. Kilo, Alfa, cruze Alfa e para ingresso na Delta chamará a torre 1-8-3, o Golf Romeo Kilo. Ok. Sim, mano, Golf Romeo Bravo. OTAN 3154, pode prosseguir? Ingresse via Kilo e aguarde instruções para ingressar no Pátio 1. Aquilo, aguardando o Pationa, 3154. Sala, Jet 6721. 6721 da Web, autociente do 104 a bordo, Recife 350. Táxi autorizado, Índia Alfa, para ingresso na Delta, chamada Torre 1-3, ajuste no 04. Afirmativo, Índia Alfa, ingresso na Delta, 182. A 2, Salvador Web, Jet 6721. 1-3. Perdão, 1-8 decimal 3, Robô, até lógica, controle. Corredor forte, abaixado 20 milhas, confere. Afirmativo. Ah, Salvador, com a Grupo Zulu, a 1 mil pés, corredor forte, abaixado até 20 milhas. Recorda no certo, curva esquerda. Aciona o código 0120. Frequência do controle 1-9.8. Decola na frente, curva esquerda 0120. Controle 119.35. 218.30. Correção é Salvador e Salvador, ok? Sim, sim. Sobrevoo Salvador, Salvador, voo local. Só confirmando, o controle opera em 1-9.8. 1-9.8. Bravo, esse foco. OTAN 3154 para ingresso, Pátio 1. 3154, ok, ingresse via Pátio 1, portão 02. Para o 2, 3154. Alfa, daquilo, Gol 648. Gol 648, mantenha-se antes daquilo, dará passagem na nave da Webjet que vai ingressar via Delta. Passagem presente, Gol no 648. 3, 2, 1, autorizado ingresso na Delta e manter no ponto de perto. Ingresso e mantém, pode ser Delta, Jet 672. Jet 672. Alô, família Gillette, qual a intenção de corredor forte afastado 20 milhas? Sim, está guarda para a cópia. Autorizado a acionar, reporte para o táxi. Brava que você foi com o trânsito. Golf Romeo Bravo, autorizado a decolar vento 190 graus, 12 nós. Vivo decolar vento, bravo. Seguir pela Kilo, Gol 648. Está autorizado 170, chegar na base. Será 10 deslocado no 1.200 metros. Ali mantém cabeceira 10 deslocado no 1.720. Local, Salvador, Salvador, a 1 mil pés, decola da 17, curva esquerda, corredor forte, afastado até 20 milhas. Aciona código 01151, frequência do controle em 1-9.8. Está funcionando com o Juliette, voo local, 1 mil pés, corredor forte, curva esquerda após decolagem, controle 1-9.8. Transponder.